a sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias da Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias da Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Tema Livre está entrando no ar e você participa do Tema Livre com perguntas, sugestões, opiniões pelo telefone 21176669, 21176669, ou pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Nós hoje vamos falar da nova legislação antidrogas que está tramitando no Congresso Nacional em Brasília, de autoria do deputado federal Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e que é apontada como uma legislação bastante restritiva e até reacionária, que vem na contramão do que tem sido feito no resto do mundo nesse assunto. Nós vamos conversar com o próprio deputado Osmar Terra, com o doutor Felipe Drummond, que é advogado criminalista, que está aqui no estúdio, com Antônio Henrique Campelo, militante do movimento pela legalização da maconha, e com a Elizabeth Serra Oliveira, secretária executiva do Centro de Estudos e Ação Escola, especialista em políticas públicas e formação humana. Deputado Osmar Terra, bom dia. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações ou essas opiniões que são contrárias à legislação que o senhor pretende? Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Luiz Augusto, é natural que qualquer mudança, qualquer processo de uma nova legislação produza reações de um lado e do outro, reações contrárias, reações favoráveis, né? Quero dizer que eu tenho tido muito mais manifestações favoráveis a ter uma postura firme, uma postura rigorosa em relação às drogas, do que o contrário, né? Mas eu acho que é um tema que tem que ser bem entendido pela sociedade, né? Tem que ser bem debatido, tem sido, na verdade, essa lei, essa proposta de mudança da lei é fruto da constatação de que a lei atual não resolveu absolutamente nada, né? Pelo contrário, depois que a lei atual foi promulgada em 2006, em agosto de 2006, os problemas se agravaram vertiginosamente, né? O número de dependentes de droga, as pessoas, a violência, os índices de violência que tem a ver também com a droga, né? Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que no mínimo a metade dos homicídios que ocorrem no Brasil já tem a ver só com crack, né? Direto ou indiretamente com crack. O número de internações, praticamente a demanda para internações, para atendimento, para tratamento, né? Com uma oferta pequena, né? Causando um drama para as famílias. As famílias sofrem tanto ou mais que os dependentes, né? Nós temos dados, inclusive um dado muito importante que eu acho que do INSS, né, mostrando que de 2006 para cá, em 2006, o maior número de auxílios-doenças, de concessão de auxílio-doença que tinha no Brasil era para álcool, né? Em 2012, sem mudar o número, continuou tendo o mesmo número de auxílios-doença para álcool, mas o álcool foi ultrapassado em 2,5 vezes pelo crack, né, em concessão de auxílio-doença. Isso que a maior parte dos usuários, né, são muito jovens, nem chegam ao mercado de trabalho ainda, portanto não tem nem esse direito, né? Então é uma epidemia, eu reputo como o mais grave problema de saúde pública que nós temos no Brasil, e o problema mais grave de segurança. Né? Então, deixar como está essa lei é inviável, né? Nós temos que fazer algumas modificações. As modificações que eu estou propondo, e durante o debate a gente pode aprofundar também cada ponto, né? São modificações baseadas na minha experiência como gestor. Eu não estou aqui, eu sou médico, tenho mestrado em neurociência do comportamento, né? É um assunto que eu estudo, me dedico, e fui 8 anos secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, fui 2 vezes presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, conheço o problema no Rio Grande do Sul, conheço no Brasil, criei políticas públicas para enfrentar essa questão no Rio Grande do Sul, né, e com muita dificuldade, que a lei não ajuda em nada, né, e é em função disso, né, de dar uma resposta à sociedade, às famílias, às pessoas que estão vivendo esse drama, né, até no sentido de diminuir, como saúde pública, estou falando de saúde pública aqui, né, diminuir o número de doentes, né, diminuir o número de pessoas que sofrem esse drama, porque a doença da droga, a dependência química é uma doença crônica, né, incurável, não existe ex-drogado, né, como não existe ex-alcoólatra, né, aí vale aquela máxima do Zahar, né, não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia. Né? Então isso, nós estamos criando uma legião de pessoas com problemas sérios de saúde pro resto da vida, quando eles não morrem antes, né? Como morrem muito cedo, né? Certo. Que é um percentual elevado. Então, em função disso tudo, foi feita uma proposta, eu estou há 3 anos participando de comissões especiais e comissões da Câmara que debatem o assunto. Visitamos todos os países produtores de cocaína, de folha de coca, visitamos os países, a experiência de Portugal, a experiência da Holanda, da Itália, da Suécia, fizemos um debate sobre isso, os Estados Unidos. Nós temos um acúmulo de informações, né, que desembocou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, cujo relator foi o deputado Geraldo Canimbão, e o presidente Dr. Jorge, que é um deputado do Espírito Santo, e chegamos a uma... A Comissão Especial foi em cima do meu projeto de lei, que agora foi aprovado por unanimidade, todos os partidos votaram a favor, é bom que se diga aqui, né, na Comissão Especial, e agora foi aprovada a urgência por 344 votos a 6 para ser votada semana que vem. Então, é uma questão que tem... E a Câmara dos Deputados não está se mobilizando só porque acha o assunto filosoficamente importante, é porque é uma pressão da sociedade para ter uma resposta. A própria presidente Dilma lançou um programa, Crack é Possível Vencer, em dezembro de 2011, um programa abrangente que tem total sintonia com a proposta da lei, né? E eu acho que é isso que nós temos que avançar. Nós temos que deixar como está, não dá. Legalizar as drogas, né? Descriminalizar e legalizar, porque não existe descriminalizar, né? A descriminalização leva à legalização. Isso é um passo automático. Não tem como legalizar a compra, né? Legalizar a pessoa que compra, não ter problema para a pessoa que compra e ter problema para a pessoa que vende. Então, isso não dura, né? Quem está propondo a descriminalização está propondo a legalização das drogas. Isso é uma outra proposta que legal. Eu estou disposto a debater também. Tá certo. Esse é o deputado Osmar Terra, autor do projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados do PMDB do Rio Grande do Sul, que propõe um endurecimento da legislação antidrogas do país. Eu gostaria de chamar para participar agora o Antônio Henrique Campelo, que é militante do movimento pela legalização da maconha. Bom dia, Antônio Henrique. Bom dia, Luiz Augusto. Queria começar falando que eu concordo com o deputado Osmar Terra, que a lei atual não vem funcionando no sentido de controlar o uso e abuso de drogas. Teve um pequeno avanço em 2006, quando passou a não prever a prisão de usuários. Continua sendo crime, mas prevê penas alternativas. A gente considera que foi um pequeno avanço, mas o que acontece hoje é que grande parte desses usuários continuam sendo presos como traficantes, porque a lei não especifica nenhum critério objetivo para determinar quem é usuário, quem é traficante. A gente acha que o usuário não deve ser tratado como criminoso, muito menos preso, e que o sistema carcerário brasileiro já está inchado cada vez de mais pobres e quase todos negros. E isso, essa política de repressão de guerra às drogas tem sido usada como um pretexto justamente para a segregação social, para a criminalização da pobreza. A gente acha que essa legislação não funciona, precisa mudar. A gente defende a legalização, que é a descriminalização e regulamentação das drogas. Por quê? Porque regulamentando, sim, a gente pode efetivamente combater os abusos, fazer políticas de redução de danos, controlar. Assim, o deputado Osmar Terra estava aqui apresentando alguns dados de como justamente a política repressiva proibicionista não vem funcionando. O uso de drogas não diminui, a violência não diminui, e a gente acha que a violência tende a aumentar cada vez mais, quanto mais punitiva for a legislação sobre drogas. A gente acha que com o controle do Estado, um controle social sobre a produção, a venda e o consumo de drogas, se pode minimizar efeitos nocivos das drogas, pode se estimular políticas de redução de danos, como já acontece em vários outros países. E esse projeto de lei do Osmar Terra vai na direção contrária. Direção contrária do que já é a tendência em vários países do mundo e na direção contrária do avanço do debate que o movimento que eu faço parte, o movimento antiproibicionista, eu faço parte do movimento pela legalização da maconha, construo a Marcha da Maconha, faço parte da Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, que é uma frente que engloba setores da saúde mental, dos direitos humanos, como o Conselho Profissional de Psicologia, Conselho de Serviço Social, ONGs que defendem direitos humanos, e fora o movimento antiproibicionista. A gente vê nesse projeto de lei 7663, de autoria do deputado Osmar Terra, um grande retrocesso. Por quê? Porque a gente acha, como disse o deputado, que isso precisa investir em saúde pública. Isso precisa investir em saúde pública e não na ampliação do Estado Penal e não na privatização da saúde. Esse projeto de lei é muito problemático por vários motivos que a gente tem apontado, estamos fazendo campanha sobre isso, mas eu acho que tem três pontos que eu acho fundamentais de não deixarem de ser tocados aqui. Primeiro, o endurecimento das penas para traficantes baseado num ranking que seria criado da periculosidade de cada droga. Primeiro que não há critérios objetivos, estudos concretos hoje para determinar uma hierarquia da periculosidade de cada droga, porque cada droga reage de uma forma completamente diferente em cada organismo. Qualquer cientista corrobora essa tese, isso não foi a gente que inventou. E segundo, que um dos grandes problemas do Brasil é o tamanho da população carcerária, na qualidade da forma como vem sendo como são os presídios no Brasil, e cada vez mais privatizados. A gente tem também, junto com isso, uma proposta de ampliação do sistema carcerário, junto com a proposta de privatização do sistema carcerário. Então, tem muita gente lucrando com isso. Nesse projeto do Osmar Terra, você tem a possibilidade de traficantes chegarem a pegar uma pena de 25 anos de prisão, que é uma pena que raramente assassinos qualificados no Brasil pegam, para você ver o absurdo. Fora isso, o que acontece hoje, que vai continuar acontecendo, é que usuários são presos como traficantes. Então você tem um aumento da pena de pequenos traficantes, o que vai acontecer que cada vez mais pobres e negros vão ser presos, porque o que diferencia geralmente para a polícia, se você é usuário ou traficante, é se você está numa comunidade pobre, se você é negro. Como a legislação não prevê nenhum critério objetivo, o que acaba acontecendo isso. Okay. É a legitimação do preconceito. Outro ponto fundamental é que vai estimular as internações forçadas, que é o que está acontecendo principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma política que vai na contramão da reforma psiquiátrica, na contramão de tudo que todos os setores do campo da saúde mental defendem, que seria a ampliação da saúde pública, dos CAPS-AD, que são centros de assistência psicossocial para álcool e outras drogas, e vai no sentido contrário. Vai no sentido de recolhimento forçado, principalmente de pessoas em situação de rua, mais uma vez legitimando o controle social, a higienização da cidade, limpando os pobres indesejáveis e escondendo, e principalmente incentivando e legitimando que essas instituições sejam privadas e ligadas a entidades religiosas, o que além de prejudicar os investimentos na saúde pública, fere diretamente o princípio do Estado laico. A gente é contra, a gente sabe que existe um lobby muito forte de setores fundamentalistas, tudo isso está dentro de um contexto de uma grande onda conservadora no Congresso Nacional. O Marco Feliciano não é um caso isolado, e a gente sabe que os autores e a relatoria desse projeto têm relações orgânicas com essas comunidades terapêuticas, religiosas, que ganham dinheiro com isso. Ok, esse é Antônio Henrique Campelo, militante do Movimento pela Legalização da Maconha. Eu vou chamar agora a participação de uma especialista em políticas públicas e formação humana, que é a Elizabeth Serra Oliveira. Bom dia, Elizabeth. Queria que você fizesse a sua intervenção inicial também. Bom dia a todos. Eu acho que nós vivemos hoje um retrocesso. Esse projeto, ele tem um público específico, que é o público em situação de rua. Eu trabalho há 20 anos com esse público, não conheço. Eu queria dizer para o deputado que o Rio de Janeiro está sendo um piloto desse projeto de lei, e o resultado, inclusive, constatado é de não eficácia. As internações compulsórias, apenas 5% das pessoas ficam, de fato, internadas. Não existe nenhuma perspectiva fora da adesão voluntária que esse tratamento, de fato, possa ser eficaz. O que acontece é que o consumidor, o usuário, está sendo entendido, primeiro, todos como dependente, e isso é muito complicado, né? E segundo, é a questão do encarceramento, né? É o encarceramento nessas clínicas terapêuticas, que sem nenhuma perspectiva mesmo de adesão ao tratamento e de eficácia na questão do tratamento da dependência, ou então a questão do retorno dessas pessoas para o sistema socioeducativo, no caso, ou então o sistema carcerário. Ok, bom, você também pode participar do nosso debate, você sabe, pelo telefone 2176669 ou pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Você intervém, faz a sua pergunta, a sua observação, dá a sua opinião. O doutor Felipe Drummond, que é advogado criminalista, fala agora também. E a partir da fala do doutor Felipe Drummond, eu gostaria de abrir para que vocês participassem e não eu ficasse aqui conduzindo como uma sala de aula, mas que fosse realmente um debate ao vivo no rádio, tá bom, doutor Felipe? Bom dia, Gordo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Me chamou muita atenção quando aqui participou conosco o deputado Osmar Terra, quando ele nos disse, né, começou a nos dizer a respeito do problema da legislação atual de drogas, né, a lei 11.343 de 2006, dizendo que essa foi uma lei que não resolveu o problema de drogas no Brasil. De fato, não resolveu, como não irá resolver, assim como este projeto de lei também não irá resolver. Veja, eu gostaria de chamar a atenção que desde que se instituiu, não apenas no Brasil, mas no mundo, essa ideia do combate a drogas, este tem sido o modelo vigente na maior parte dos países do mundo. Um modelo punitivista, um modelo de combate armado às drogas e um modelo com um tratamento tanto quanto coercitivo do usuário de drogas, que muitas vezes nem sequer é dependente de drogas, né? A gente precisa lembrar que há usuários, que há inclusive um número elevado de usuários recreativos de drogas, que entende esse uso de droga como um direito que ele tem de usar um psicotrópico qualquer, assim como o indivíduo que toma um chope ao final do seu trabalho, e, enfim, para relaxar ou por qualquer razão. E o que me parece que foi chamado a atenção aqui é que esse projeto de lei, né, caminha no sentido de não fazer essa distinção, como dificilmente poderia fazer essa distinção de maneira objetiva e legal, e continua caminhando, mantendo esse modelo punitivista que aí está e que já demonstrou que não é eficaz no combate às drogas. O deputado Osmar Terra nos disse da sua formação, não é? E chamou a atenção que o problema da droga é um problema de saúde pública. E o que me parece é que o Brasil vem tratando a droga como um problema criminal e levando a cada vez mais ao encarceramento em massa da população. É interessante notar que aqui no Rio de Janeiro, e essa é uma realidade não apenas fluminense, mas do Brasil, uma das maiores clientelas do sistema judiciário criminal é relacionado aos crimes de droga, seja de posse para uso pessoal ou de tráfico de drogas, enfim. Inclusive os crimes com violência, muitas vezes os crimes de homicídio, etc., estão relacionados de alguma forma a algum aspecto do tráfico de drogas. E eu gostaria de chamar a atenção ainda que, por exemplo, fazendo uma comparação, Os Estados Unidos, né, têm se mostrado aí como um dos grandes países, talvez capitaneando esse modelo atual de combate às drogas, pelo seu viés do combate armado, do punitivismo, do encarceramento, como se essa fosse uma resposta a ser dada à sociedade, e como se essa política fosse intimidar as pessoas para que elas então não usassem drogas de uma maneira preventiva, parassem de usar drogas ou deixassem de traficar. E, no entanto, o que se verifica lá nos Estados Unidos é um aumento, né, ou pelo menos uma continuação, mas um aumento do uso e do tráfico de drogas. E veja, eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, de uma instituição civil que existe lá nos Estados Unidos da América e que nós temos aqui também a sua representação no Brasil, chamada LEAP, escreve-se em português LEAP, L-E-A-P. Em inglês é Law Enforcement Against Prohibition. É interessante notar que essa entidade civil é formada essencialmente por autoridades ou ex-autoridades que trabalhavam no campo criminal nos Estados Unidos diretamente com o combate às drogas. Então são juízes, são policiais, são agentes do DEA, que é a Agência Americana de Combate às Drogas, e todos eles se uniram em torno dessa organização, defendendo a ideia de que esse modelo positivista não funciona, não funcionou até hoje e não irá funcionar no futuro para se combater de maneira eficiente as drogas. Então eles apresentam aí um modelo de regulamentação, legalização da produção, da distribuição, do comércio e do uso de drogas. Talvez esse fosse, talvez o Brasil ainda tenha, esteja prematuro nesse, o debate no Brasil ainda seja prematuro para se falar em uma legalização e uma regulamentação agora. Mas me parece que o que precisa ser observado pelo Poder Legislativo é que esse é um debate que precisa ser travado de maneira muito séria com a sociedade para se tentar levar adiante, porque ao que parece é exatamente esse o sentido que os estudos ao redor do mundo, os estudos mais sérios, apresentam. Esses estudos geralmente caminham para esse resultado, de que deve haver um diálogo para se pensar na hipótese da legalização, da regulamentação, da produção, da distribuição e do consumo das drogas. Nós não sabemos agora se esta é a resposta efetivamente certa, até porque não testamos esse modelo. Mas o que eu posso dizer com a mais absoluta segurança, Godo, é que este modelo atual certamente não é o mais adequado. O resultado, a gente pode ver aí, inclusive assumido pelo deputado Osmar Terra, de que não vem dando certo e não será um maior encarceramento que vai passar a fazer valer a ideia de redução do uso das drogas. Deputado, o senhor já viu que está em minoria franca aqui no debate, né? Gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Eu acho que o debate foi montado para ficar em minoria mesmo, não tem problema, não tem ninguém do meu lado. Mas não é proposital, o senhor não foi chamado aqui, o senhor não foi chamado aqui para ser malhado, que nem Judas no sábado de aleluia, né? Eu só quero por uma questão de ordem ter um pouquinho mais de tempo para falar, né? Faz favor, fale aí, o senhor está tendo todo o tempo que precisa. Tá bom. Olha, eu primeiro vou falar para o Antônio, né? Antônio, não existe nenhum país do mundo que liberou as drogas. Nenhum. Mas a influência dos Estados Unidos e tal, não tem. A Coreia não liberou, a China tem pena de morte por tráfico, é um país socialista, né? A Cuba, são penas enormes de prisão. Cuba, o Fidel, né? São penas enormes de prisão. Todos os países que tiveram experiência de liberar drogas, e alguns tiveram, né, tiveram que voltar atrás e fazer um oposto, né? O caso da Suécia. A Suécia, até 1969, todas as drogas eram legais, todas, não tinha nenhum tipo de punição para o uso de drogas e tal. Em 69, o Congresso sueco se reuniu, o problema social, o problema de saúde pública, o absenteísmo ao trabalho, a segurança pública se tornou um fato tão grave na Suécia que eles hoje, que eles mudaram radicalmente, fizeram os 10 pontos, né, em relação às drogas, e hoje são o país que mais reprime droga na Europa e o que tem melhor resultado em termos de saúde pública. Né? A Suécia é o país que tem menos dependentes químicos em tratamento, a Suécia é o país que tem menos homicídios, os que tem menos homicídios no mundo, a Suécia tem 90 homicídios por ano. Hoje, ela tinha muito mais quando a droga estava liberada. Hoje ela tem 90 homicídios por ano. Parece que tem 130 vítimas fatais de acidente automóvel. Ela tem a população do Rio Grande do Sul, para ter uma ideia. O Rio Grande do Sul tem 2 mil homicídios por ano no Brasil. A Suécia tem 90. Né? E é um país que reprime duramente. Inclusive, Tem uma coisa que eu não concordo, que eu mantive o que tem na lei atual, que é a CESA prende o usuário por 3 anos. Eu sou contra, o usuário é doente, precisa de tratamento, precisa ter alguma forma de constrangimento para não usar a droga, mas precisa mais do que tudo de tratamento. Então, os países, não existe experiência, mas Portugal está descriminalizando. É uma experiência pontual em termos de descriminalização, mas não deixa de prender traficante, não deixa de prender também o usuário quando ele reincide, né? Então, são experiências que nós temos que esclarecer bem. A Holanda liberou, a Holanda não liberou nada. A lei da Holanda não mudou, a lei da Holanda é duríssima em relação às drogas. O que uma concessão política, né, de alguns lugares que dá lucro ter lá o seu coffee shop, né, para usar a maconha, mas o cara sair do coffee shop com maconha, ele é preso. Né, ele pode usar lá dentro uma quantidade mínima e está diminuindo, inclusive, em relação aos turistas. Né, está acabando com o turismo, porque está causando um grande problema para a Holanda também, para o nosso social. Okay, tem que entender que a droga, isso é uma coisa que falta, acho que, nas análises, tanto jurídicas quanto nas análises sociológicas, é que a droga causa uma profunda alteração no cérebro humano. Ela é um transtorno grave. Ela causa um transtorno grave, que é um transtorno de curto prazo, quando há intoxicação pela droga, que a pessoa não consegue, ela não sabe nem o que está acontecendo com ela. Né? Quando ela está no auge da intoxicação da droga, que ela está usando o crack a cada 20 minutos, 30 minutos, ela passa o efeito da pedra e ela sai desesperada atrás, ela nem sabe onde é que ela está. Né? Ela nem sabe onde é que ela está. Então, a droga tem um efeito de curto prazo, grave na intoxicação, e tem um efeito de longo prazo. Ela causa uma mudança no cérebro. Legal. Existe um lugar do cérebro chamado centro de recompensa cerebral que forma, com o estímulo da droga, o estímulo da dopamina, da explosão de dopamina que ela causa, esse centro cerebral, os neurônios começam a produzir novas conexões, né? É o princípio da formação da memória, é assim, tu tem um estímulo importante, se esse estímulo é importante para ti e tal, começa a formar novas conexões e forma memória de longo prazo, que nunca mais a pessoa vai esquecer. Por isso, obrigado, que é uma doença crônica. A pessoa pode ficar 5 anos sem usar droga e daqui a pouco aquela memória é ativada por um estresse, por algum acontecimento adverso da vida dela e ela recai. A regra é recaída, inclusive, nas drogas, não é a pessoa ficar em abstinência, né? Por isso, esse cuidado que os AAs têm, que as pessoas têm com os alcoolistas, o álcool, o cigarro, do cigarro ao crack, passando pelo álcool, pela maconha, pelas anfetaminas, todos agem na mesma região do cérebro, todos têm um mecanismo semelhante, todos produzem dependência, todos produzem doença crônica. Certo, deputado, vão passar a vida inteira tendo que lidar com isso. Tá certo, vamos passar a palavra aqui, deputado, passar a palavra aqui também para a mesa. Eu só que gostaria de ouvir sem interromper ninguém. Agora a gente tem uma dinâmica. Cada um teve o seu tempo de exposição pessoal, o seu exposição inicial, e agora a gente está tentando estabelecer um debate para a gente ter. O senhor não está sendo cerceado no seu tempo, evidentemente. É só para todo mundo poder falar também. A gente interagir, né, deputado? Entendeu? O problema é que nós temos só uma hora. Exatamente por isso. Para não virar o samba do anota só, né? Estou aberto para o debate. Tá certo, fala, Beth. É uma pergunta em relação, porque desde o início o deputado tem falado na questão da dependência em relação ao álcool. E eu gostaria de saber exatamente como é que o projeto atual do deputado contempla essa questão do combate à dependência pelo alcoolismo, que todos nós sabemos, isso existe fonte. Eu gostaria também que o deputado citasse a fonte de pesquisa em relação a essa questão do número dos usuários de crack, né, que de fato essa epidemia não existe. E eu gostaria que fosse citada as fontes em relação a essa questão dos usuários. O Godo, você me permite um adendo só para poder, já que é o mesmo assunto relacionado ao álcool, para aproveitar o gancho e passar a palavra para o deputado. É uma curiosidade, na verdade. Veja só, o deputado nos falou aqui que o problema, as drogas não podem ser liberadas, ou que tem que haver um tratamento penal, punitivista mais severo, porque ela altera a situação comportamental do indivíduo, enfim, deu as suas razões. Mas me parece, eu não sou especialista no assunto, mas me parece que o álcool traz uma situação muito semelhante e recebe um tratamento absolutamente diverso e que não me parece equivocado. Veja só, é só uma curiosidade para que o deputado possa rebater, enfim, da maneira que desejar, mas eu tenho alguns amigos, não é, promotores, juízes e advogados também, que militam principalmente em comarcas do interior e que relatam que nessas localidades não há violência. Não se rouba, não se furta, não se sequestra. Mas há um número absurdamente alto de homicídios. E todos, praticamente todos, digamos 90% mais ou menos, dessas causas de homicídios estão relacionadas ao consumo de álcool. O sujeito bebe a cachaçinha dele no bar, tem uma desavença qualquer, pega uma foice ou um facão e mata, muitas vezes, das maneiras mais cruéis possíveis que se possa imaginar. Então, quer dizer, e o álcool continua sendo tratado como um direito à recreação do cidadão e etc., o que me parece está correto. Então, quer dizer, porque o álcool em certas situações gera algumas atitudes violentas ou faz o indivíduo ter alterações comportamentais, o tratamento que nós vamos dar, o tratamento que deveria ser dado ao álcool também é de proibição e de encarceramento ou prisão de quem comercializar ou usar o álcool? É isso? Ou se não é, por que essa diferença? Né? Bom, agora são 4-1, né? Então deixa eu me organizar aqui para responder. Pera, são muitas questões, não, deputado, que, pega que leve aí, 4-1. Um aspecto, né? Então, eu só terminando aqui, eu vou entrar na resposta da Elizabeth, que atua junto, tá? Mas eu queria só falar mais poucos pontos aqui sobre o questionamento do Antônio, tá? Antônio, então não existe país no mundo que liberou droga, tá? Existem algumas experiências pontuais que não estão dando resultado. O resultado de Portugal foi analisado pelo Instituto Nacional de Administração do governo português e mostra que aumentou o número de homicídios e que aumentou o número de pessoas dependentes vertiginosamente depois que foi descriminalizado o uso de drogas em Portugal. Eu tenho esses dados, né? Não são os dados... Aliás, o problema é que quando a gente sai da ciência e a gente sai das referências de evidências, né, científicas, a gente entra no mundo da filosofia. E existe hoje, defendendo a liberação das drogas, tem um amplo espectro filosófico que vai do Milton Friedman, que é o guru do Instituto Cato, que publicou um livro dizendo que a experiência de Portugal é uma maravilha, que defende a liberdade individual acima de qualquer outra coisa, né? que é a base do neoliberalismo, do ultra-neoliberalismo americano, da extrema-direita americana. Eles defendem a liberação das drogas e são contra o programa de saúde pública do Obama, né? Eles são a oposição feroz ao Obama lá nos Estados Unidos. Vem desse viés do Milton Friedman, passa pelo Foucault e vai para o Bakunin, que é o profeta do anarquismo, né? Todos defendem a liberdade individual acima de qualquer coisa. Como se o conceito de liberdade individual fosse um conceito absoluto, né? A liberdade tem um conceito social. Uma pessoa para estar dormindo na rua, comendo resto de lixo, vendendo tudo que tem em casa, como fica o usuário do crack, a liberdade dele fazer isso é a falta de liberdade da sua família, que tem que sustentá-lo, de pessoas que vão ter que, de alguma forma, procurar tratá-lo, né? Então, a liberdade, ela é um conceito social, ela vai até onde ela não prejudica a liberdade do outro. Não pode ser um conceito absoluto da pessoa se drogar porque ela quer e o resto que se exploda, né? Porque se ela morar sozinha na selva, tudo bem, mas ela está vivendo em sociedade, ela tem família, ela tem gente que vai se sacrificar por ela. Então, a liberdade dela é a falta de liberdade do outro. Então, eu acho que esses conceitos nós podemos discutir também, mas nós andamos muito nesse nível filosófico e pouco nas evidências científicas. Eu tenho uma base de dados enorme, eu tenho feito debates em blog, eu tenho um assunto que eu estudo, mostrando evidências científicas de que os países que tomam posição mais firme em relação à questão das drogas são os que têm menos gente doente. Eu estou preocupado com a doença, né? São os países que têm menos gente doente. Por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, que o nosso doutor... Felipe. Como é o nome? Não, Desculpe, doutor Felipe Drummond. Felipe. Desculpe, Felipe. O doutor Felipe fala da questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, doutor Felipe, ele tinha as drogas, ele tinha uma política muito aberta em relação às drogas até a década de 80. Né? A partir da década de 80, houve uma reforma no sistema penal americano em relação às drogas e houve uma mudança na forma de tratamento também dos dependentes químicos. E os Estados Unidos, de 80 para cá, endureceu, se tornou muito mais rigorosa a repressão e os cuidados também mais rigorosos com os dependentes. Ele chegou a ter 4% da população dependente do crack. No Brasil nós estamos com mais de 1% já dependendo do crack, já está esse caos todo. Os Estados Unidos conseguiu reprimir com uma política firme. Os Estados Unidos levou hoje tem a metade dos homicídios que tinha em 1980, na década de 80. Foi o país que mais reduziu homicídios no mundo. Ok, né? Deputado. Porque a droga está vinculada ao homicídio. O próprio Golo colocou isso, né? Todas as drogas, as legais e as ilegais, elas são vinculadas ao homicídio. Violência, né? A pessoa, mesmo a droga sendo legal, a pessoa é violenta, né? Ela perde o controle do impulso, né? Ela aumenta a impulsividade usando a droga. Então, o que eu acho que a Suécia é o país que mais reduziu, tem índices muito melhores que o de Portugal, os Estados Unidos reduziu, e o Brasil, o que que fez? O Brasil triplicou o número de homicídios de 1980 para cá. O Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios. Não tem nenhum país do mundo que se mate tanta gente, se assassine tanta gente quanto no Brasil. Né? Okay, se liberar as drogas, isso não vai mudar, vai piorar. Legal, deputado. Se liberar as drogas, vai aumentar muito o número de usuários. Certo, é óbvio. Deputado Orvan. É esse que libera uma coisa e diminui o número de usuários. Isso não existe. Tá certo, né? Vai aumentar o número de usuários. Tá, né? Certo, deputado. Muito bom. Só um minutinho, agora eu vou passar aqui para o João Menezes, neurobiólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chegou aqui agora ao estúdio e também está participando do nosso debate. Bom dia, João. Bom dia, deputado, bom dia, colegas. O senhor, desculpe dizer, mas mente. Eu tenho dados sobre Portugal e não é o relatório do Cato, a publicação, não vou lembrar agora de nenhum, mas é uma publicação acessível no PubMed, está livre, está de graça, você pode pegar e assistir. Absolutamente positivo. E o Instituto, isso é um grupo inglês. É um grupo inglês. É um grupo inglês. Diminuiu o homicídio, diminuiu a dependência. Na Suécia, a overdose de heroína é altíssima e fatal e terrível. A Suécia é um país isolado, tem dificuldade de transporte para entrar, é muito mais fácil controlar e a política de repressão dela funciona, mas não é para qualquer um e não é boa. Eu não consigo entender a sua posição e você não respondeu sobre álcool. Não há qualquer relação de violência com droga. Não há qualquer relação. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a fentanina, a metanfetamina que virou. Né? E além de ter 4%, que é da população carcerária mundial. É um absurdo. Então, essa política que recrudesceu em 1980, que o senhor defendeu, foi um fracasso. A Lei Rockefeller acabou de ser negada, de ser abolida a Lei Rockefeller. Parou o tipo de atuação sobre quem usa crack diferenciado de cocaína. Um fracasso completo. E o senhor quer repetir isso aqui. Isso é um absurdo, sem base científica nenhuma. Não existe base neurobiológica coloque o álcool pior do que crack, ou maconha, que é uma droga que é muito menos danosa do que as outras, as listas e listas. Você viu aquele trabalho que saiu do Dr. Nutt em 2010, né? Na Lancet, colocando ela bem abaixo do cigarro e álcool. Se a gente regulamentar, sim, vai diminuir, talvez aumente o número de usuários, mas diminui muito a complexidade do tratamento dos dependentes. Que pode ser, não tem nada que a proibição ajude no tratamento dos dependentes. O cara fica com medo da família, fica com medo da polícia. O que isso ajuda ao tratamento? Não consigo compreender isso. É óbvio que se você legalizar, regulamentar, e não é liberar, é regulamentar e legalizar. Se você legalizar e regulamentar, você salva a vida, muito pelo contrário. Legal, Antônio. O Antônio Henrique quer falar um pouquinho também, deputado, aí o senhor volta aí. Fala, Antônio. É que o deputado citou bastante meu nome, eu queria responder aqui só um pouquinho. Primeiro que o João acabou de falar, o doutor João, que é o que eu ia também esclarecer. Nós não defendemos a liberação das drogas, nós defendemos a legalização das drogas, porque isso implica em controle social, em regulamentação. É, do jeito que está hoje, é que, de certo modo, é liberado, ou seja, se usa em qualquer lugar, se compra de qualquer forma, não tem controle da qualidade das substâncias, não tem nenhuma razoabilidade de se debater onde e em que momento pode-se usar ou não determinadas drogas, nem se fala em redução de danos. Então, acho que quando se avança no debate sobre legalização, a gente vai avançar também num debate razoável de definir onde e em que situação pode-se usar determinada substância ou não, como a gente já faz em relação ao cigarro e ao álcool, que isso já vem avançando de certa forma. O cigarro, a gente tem o cigarro como droga lícita, apesar de causar muitos males, a gente tem um exemplo claro de políticas públicas onde os efeitos nocivos do cigarro vem sendo diminuído, o consumo vem sendo diminuído, e é um exemplo muito claro de como legalizado pode se cuidar melhor dos efeitos da droga. Eu acho que o que a gente tem que avançar é não só no sentido de regulamentar as drogas que são ilícitas, como regulamentar mais, com mais rigidez, inclusive, várias drogas que são lícitas, como avançar em relação à questão do álcool, mas também avançar em relação às drogas medicamentosas, ou seja, várias drogas que são vendidas por prescrição médica, que tem cada vez mais número de dependentes químicos dessas drogas, de tranquilizantes, de estimulantes. A gente tem um caso super preocupante do aumento do consumo de Ritalina para crianças, que os pais simplesmente vêm cada vez mais dando Ritalina para suas crianças, para elas ficarem ligadonas e terem um efeito melhor nas provas, no desempenho escolar. Vai, deputado. Bom, deixa eu fazer... Eu acho que nós estamos discutindo aqui algumas questões... Primeiro, todos os dados que eu tenho, a gente não vai conseguir discutir isso em 5 minutos com o nosso neurobiólogo aí, mas todos os dados que eu tenho são baseados em evidências científicas. Eu quero dizer que eu tenho um grande volume disso. Tem uma publicação feita pela Organização Mundial de Saúde, feita agora, há uns 2 ou 3 anos atrás, que pega os consensos internacionais de pesquisa sobre drogas, né? E mostra que todas as drogas, inclusive a maconha, tem efeitos danosos, né? Produz psicose, produz alterações de comportamento importantes. É claro que varia, tem uma certa gradualidade isso, mas ela tem um efeito importante. Ela altera todas as drogas, tem que ser de alguma maneira restringidas, né? Nós não podemos dizer, não, mas então o álcool está liberado, então vamos liberar tudo. Não, ao contrário. O álcool liberado dá isso que o Golo falou. Todos os homicídios da cidadezinha lá do interior são por causa do álcool. Então tem que ter alguma forma de, quando tem lei seca, que se pega o motorista alcoolizado, ou que se fecha o bar a uma hora da manhã, em vez de deixar a noite toda aberta, diminui o número de acidentes fatais, diminui o número de homicídios. Então, é óbvio que qualquer droga que causa transtorno mental, e transtorno mental grave, como nós estamos falando aqui de várias drogas, elas têm que ter alguma forma de controle, senão a sociedade vai ficar à mercê das pessoas dependentes. Ah, tá legal, o álcool é legal. Se imagina legalizar o crack. Imaginem legalizar o crack. Hoje nós temos 1% da população, então 2 milhões de brasileiros dependentes do crack. 25% morrem nos primeiros 5 anos de uso, né? E o resto fica sem condições de trabalho, uma grande parte sem condições de recuperação. Não tem cura. As pessoas vão ter que ficar em... As pessoas em abstinência. Né? Então, essa legalização que está se propondo vai provocar uma catástrofe. O que acontece? A China, por exemplo, teve o ópio imposto pela Inglaterra, pelo Império Britânico, no século XIX. 2 vezes o governo chinês, o Império Chinês lá, o Imperador Chinês, tentou reagir e fez 2 guerras. Tem 2 guerras do ópio, para tentar proibir o ópio, porque eles tinham 35% da população sem condições de trabalhar, sem condições de fazer nada, o serviço público não funcionava, o exército, eles vão sair de dentro dos quartos deles, os soldados, até que a Inglaterra, com um número pequeno de soldados, dominou a China inteira. É isso que nós estamos querendo para o Brasil? É isso que nós estamos querendo? Nenhum país admite. Isso não é uma questão de esquerda e de direita. É uma questão de prática. Calma. O critério da verdade é a prática. Então, deputado, vamos discutir evidências científicas, Bom, o que tem sobre Portugal, eu digo para o doutor João Menezes, é o estudo do IDP do João Goulart, eu conheço. Não é inglês, não é. Portugal, e o IDP foi criado pelo João Goulart, que criou a política essa, depois, tanto é que o João Goulart foi demitido, ele nem é mais responsável pelo serviço agora lá em Portugal. Tanto aumentou os órgãos de auditoria do governo português, mostraram que aumentou muito os homicídios, aumentou muito o número de dependentes. Eu tenho esses dados. Alô, deputado. Se o doutor João Menezes quiser, eu lhe mando por e-mail. Tá certo, vai mandar, vai mandar por e-mail. Qual é o seu e-mail, João? Qual é o seu e-mail? É o jrlmenezes@gmail.com. jrlmenezes@gmail.com. Anota aí, deputado, manda para ele isso aí. Agora eu queria só fazer uma parte aqui rápido. O senhor está atribuindo a mim as intervenções do doutor Felipe Dumont, foi ele que falou, eu estou só mediando aqui. E queria também que o Antônio Henrique fizesse a pergunta que está pendurada aqui no tempo, ele está tentando fazer essa pergunta e não consegue. Desculpa. Deputado, eu queria muito fazer pergunta para o senhor. É o seguinte, você falou que tem que estar amparado no debate científico, mas apesar de ter um amparo científico e ambos os lados reivindicam dados científicos, esse aqui eminentemente entre mim e você é principalmente um debate político. E eu queria destrinchar aqui, fazer uma pergunta para você, porque além da questão política e do amparo científico, eu acho que tem questões sociais e econômicas que, a meu ver, são as principais definidoras desse projeto e dessa linha política que o senhor vem defendendo na Câmara dos Deputados. Eu queria perguntar para o senhor, concordando totalmente de que precisamos cuidar melhor do uso e abuso de drogas, a minha pergunta é a seguinte: por que o seu projeto defende que, ao invés da gente investir na ampliação da saúde pública, ao invés da gente investir nos modelos que são defendidos pelos profissionais da saúde mental, pelos profissionais da saúde pública, você defende que o Estado dê mais dinheiro para comunidades privadas e de fundo religioso? Por que que o seu projeto vai atender principalmente aos interesses dessas comunidades privadas e de fundo religioso? Por que não investir na saúde pública? Deputado, um minutinho para o senhor responder, por favor. Um minuto, tá? Olha só, eu vivi o drama. Eu acho que todo mundo deveria passar por algum momento, todo mundo que quer resolver esse problema, deveria ter uma vivência mínima de gestão pública, né? Eu fui 8 anos gestor público de saúde do Rio Grande do Sul, né? Hoje é o estado que tem a maior rede de atendimento para desintoxicação de dependentes químicos do Brasil. Nós temos 2 vezes o número de leitos que tem em São Paulo, e foram criados no meu período, né? Então, é insuficiente, precisa muito mais, né? Os programas que a presidente Dilma criou são fantásticos. A presidente Dilma está no caminho certo, ela está bem intencionada, mas a execução é feita pelo pessoal do segundo escalão do Ministério da Saúde, que é contra, quer legalizar, tem a opinião de vocês, eles querem legalizar, então eles são contra qualquer tipo de internação, qualquer tipo de tratamento, né? As pessoas têm o direito de se drogar. Então é um problema grave. Nós estamos vivendo aí no país uma decisão política do governo e uma decisão política contrária de segundo escalão do Ministério da Justiça, de Ministério da Saúde, que não querem que essa questão do tratamento avance. O meu projeto de lei tem um item que fala de repressão, que é a questão do aumento da pena. E quero esclarecer que foi modificado na comissão especial, não é mais aquele aumento por tipo de droga, que, aliás, não é uma questão dos Estados Unidos, esse é o sistema inglês. A Inglaterra classifica as drogas e pune pelo tipo de droga. Quanto mais grave, quanto mais mata rapidamente, quanto maior a velocidade para causar dependência e morte, é maior a pena, porque é um homicida o sujeito que faz esse tráfico, né? Então, um homicida, aliás, até tem alguns são genocidas, que matam muita gente, né? Deputado. Nós temos, eu diria assim, ó, a maior causa de morte entre 15 e 25 anos hoje no Brasil é o crack, não é nem outras drogas, é o crack. Sim. É que mata, deputado, a cor da nossa juventude. Deputado, né? Então nós precisamos ter medidas, pelo amor de Deus, liberar isso é agravar muito mais. Vocês querem que o crack tenha o mesmo percentual do cigarro e do álcool? Deputado, nós estamos caminhando. Deputado, nós estamos caminhando. Vamos falar sério nessa questão aí. Deputado, nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, o negócio do horário, do tempo. Eu gostaria de saber se o senhor se dispõe a participar de um novo programa nos próximos dias para nós aprofundarmos mais essa discussão. quantos programas vocês quiserem. Então tá, então a gente vai entrar em contato com o seu gabinete. Faz questão desse debate. Tá certo, a gente vai entrar em contato com o seu gabinete para aprofundar. Eu gostaria de passar a palavra para a intervenção final aqui da Elizabeth Serra Oliveira, que é secretária executiva do Centro de Estudos e Ação Escola, especialista em políticas públicas e formação humana. Eu, e aí nós vamos seguindo. Falar uma última frase. É então, seguinte, faça o favor. Eu não estabeleço a distinção de porte de drogas para separar o usuário, como é a lei atual, ela não estabelece isso, o usuário do traficante, porque vai virar uma piada isso aí. O traficante vai andar exatamente com a quantidade de drogas que o usuário pode portar e vai ser aceitado. Não vai se prender mais ninguém. Não vai se tirar de circulação ninguém. Isso funciona como uma epidemia. Quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais oferta de drogas, mais gente doente vai ter. Então, eu não estabeleço isso nessa. E confio no juiz. Aí tem que confiar nas instituições. Tá você bom, confia Ricardo. Na capacidade de um policial decidir. Acho que os policiais não são contra negros e contra pobres, nem os juízes. Né? Eles têm capacidade de discernir, senão não adianta fazer lei nenhuma. Legal, deputado. Vamos voltar a esse assunto oportunamente. Agora a doutora Elizabeth vai falar aqui. Exatamente pela prática, eu convido o deputado a visitar o Rio de Janeiro, porque essa legislação já está em vigor com um projeto piloto no Rio de Janeiro. O senhor, de fato, exatamente com as experiências que nós estamos aqui, que não tem eficácia nenhuma, entendeu? A internação compulsória e o tratamento nessas clínicas terapêuticas de fundo de quintal. Doutor Felipe Drummond, também para sua intervenção final. Eu queria primeiro chamar a atenção que eu, apesar de ter destacado os pontos negativos aqui do projeto, eu até reconheço algumas técnicas legislativas que me parecem ser positivas, como, por exemplo, uma repartição de competência entre União, Estado e município, talvez não na forma que esteja posta no projeto, mas me parece ser salutar essa ideia de dividir de maneira objetiva a competência de cada ente da federação no que diz respeito aí à política nacional de drogas. Mas o que me incomoda bastante é ainda a mantença dessa política punitivista contra, para tentar combater o tráfico de drogas. Eu queria só chamar a atenção muito brevemente do seguinte: o deputado mencionou que uma regulamentação das drogas poderia levar a consumo elevado e etc. Mas o que me parece é que, por exemplo, o tabagismo e o álcool, havia uma época atrás que no cinema, não é? Chegava a ser elegante o indivíduo aparecer com uma piteira de cigarro e um cigarro na boca, era elegante, fazia parte daqueles galãs de Hollywood. Isso mudou e diminuiu o consumo do tabaco na medida em que isso mudou sobre o ponto de vista cultural. Né? Então, quer dizer, medidas educativas e culturais na sociedade fizeram com que isso mudasse. Não foi a proibição do cigarro, não foi o encarceramento. E o que eu muito lamento, não sei se o deputado já teve a oportunidade de frequentar uma das nossas instituições prisionais, mas é a visão do inferno na Terra, Gordo. Frequentar Bangu 2, por exemplo, traz a gente a pergunta de como um ser humano consegue conviver naquelas condições. E dá, por exemplo, a um informante, a um sujeito de 18 anos, que está vivendo numa comunidade carente, que nunca teve acesso à educação, a nenhum recurso dado pelo Estado, que a única referência que ele tem de sucesso é o indivíduo que trafica drogas na comunidade dele. E porque ele chega e faz um papel do chamado informante, ou seja, avisa que a polícia está chegando, estipular para ele uma pena de reclusão de 6 a 10 anos e jogá-lo no sistema carcerário, é fazer com que ele não melhore sob ponto de vista nenhum e saia de lá com pós-graduação em todo tipo de criminalidade e aumente, inclusive, a sua eventual dependência das drogas. Ok, Antônio Henrique Campelo, militante do movimento pela legalização da maconha. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Eu queria não deixar de lembrar todo mundo de convocar para um ato que nós estamos organizando, que está sendo articulado nacionalmente, contra esse PL 7663, contra esse retrocesso na política sobre drogas no Brasil. Então esse ato vai acontecer em Brasília no dia 2 de abril, no momento que vai acontecer a audiência pública sobre esse projeto, vai acontecer também em São Paulo, também em Florianópolis e aqui no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, 2 de abril, meio-dia, no Largo da Carioca. Vai ser um ato performático com a participação de grupo de teatro. E queria aqui lamentar, deixar claro que, mais uma vez, o deputado não respondeu a minha pergunta. Ele simplesmente insinuou que os profissionais estudiosos da área de saúde não têm competência para tal porque discordam dele. Quem concorda com ele são os religiosos. Então ele acha que tem que dar dinheiro público para comunidades privadas e religiosas. E a resposta que ele não quer dar, eu não vou deixar de falar aqui, que é, ele é sócio de várias dessas comunidades, assim como o relator Carimbom. Ele vai ganhar dinheiro com o projeto que ele está defendendo. Doutor João Menezes, passou o encerramento também, meio minuto. É uma falácia achar que a proibição ajuda a proteger nossos jovens. É, obviamente, tudo há anos, 40 anos a gente sabe que isso não funciona, está na hora de mudar e o senhor está indo por um caminho que só vai aumentar mais o sofrimento das pessoas. Deputado Osmar Terra, eu gostaria de manter aberta essa porta para nós realizarmos um segundo programa com... o segundo, que pode ser o segundo de uma série sobre esse assunto. Eu gostaria, nós vamos entrar em contato, a produção vai entrar em contato com o senhor, pela Luciana Vale. É, eu quero agradecer a sua participação. Só para dizer uma coisa para o Antônio. Pois não, rapidinho. Não sou de entidade nenhuma, né, de privada. E as comunidades terapêuticas estão aí, prestam um grande serviço. Se não fossem elas, o problema seria muito mais grave. Agora, vamos aumentar a rede pública? Vamos. Só que o Estado nunca investiu no enfrentamento às drogas. Okay, deputado, que é verdade, nem no Fernando Henrique, nem no Lula. Agora, a primeira proposta é da Dilma, vamos ver se funciona. E nós Legal. Estamos apoiando essa proposta dela. Deputado, muito obrigado a todos os participantes. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Grande abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional. Hora certa nacional. 11 horas em Brasília. Nacional informa.